Isso, certo. Tinha uma emergência, né, na pauta do ponto da Corifeu, porque tinha a história da reforma e dos equipamentos, isso, do financiamento, isso. E este lugar estava pendurado com a Inova, que era a subprefeitura, esse espaço estava cedido para a Inova, tinha um prazo. Então a gente foi tocando um pouco mais o projeto ali da Casa da Corifeu, mas a partir do momento que a gente, outras coisas foram entrando, a gente não se reuniu mais. Então acho que a gente podia deixar indicado como pauta os dois pontos, e o grupo de trabalho e os andamentos disso para a próxima redinha. Eu acho que tem um documento que circulou, acho que a gente pode reenviar, né? Porque o ponto Corifeu já está com a saúde, né? Já, já. Então, acho que até nessa linha que a Carol falou, este ponto aqui, a gente está ainda caminhando no sentido da formalização da cessão do espaço. Conforme foi nos falado na última reunião, eles falaram para a gente ir ocupando o espaço, produzindo movimento aqui, para começar um processo de construção conjunta do que vamos fazer aqui. Mas ele ainda não está oficialmente assinado, né? Estamos esperando aí a parte de documentações e tal. Então, também acho providencial a gente deixar para outra, para a gente também discutir em termos de posições mais concretas, né? Assinar o contrato é legal. Aí a gente esse nome aqui está colocado aonde? Na subprefeitura. De Pinheiros. Pinheiros? Então a gente vai ter um ponto que vai estar ligado à saúde e um ponto que está ligado à subprefeitura. Vão ser duas experiências de pôr a cara para fora. Agora, estava pensando, fica para a próxima, acho ótimo. Agora a gente tem, né, uma indicação de uma reunião. Porque assim, nesse meio tempo, enquanto vão rolando, os caminhos jurídicos também para essa sessão, né, da SUB para uma associação, o Gustavo da Cultura, talvez até em algum momento, talvez para o próximo que a gente vai discutir, talvez até pudéssemos convidá-lo, né? Que a ideia é que esse espaço seja mesmo economia solidária e cultura. Então, que a gente, assim, construa junto também com eles, né? E aí, eu não me lembro mais a data, ele falou de fazer um contato com a Secretaria do Trabalho. E fez, para agregar mais um parceiro. E a gente teve uma conversa com, eu não lembro mais, o nome Marta. Dela é Marta, ela é de uma agência, conhece? A De Sampa. De Sampa. A Marta é o Mensol. Eu faço parte disso daí. Foi o que a gente falou para ela, porque ela foi perguntando, a gente falou, não, a gente é todo mundo do rede, Unisol, aqueles então, os setoriais. Então, até porque assim, o dia que eu participei lá tinha três eixos lá, né? Bom, cada eixo determinava X coisa. Aí eu até sugeri na tirar esses três eixos, dar uma sugada, sentar-se, tirar os gargalos. E aí ficou para uma nova data, que foi dia 10 do mês passado, sei lá, para tomar o primeiro do mundo. Enfim, era dia 10, e aí dia 18, aquele mesmo mês, esse mês passado, eles sentaram fazer uma ampliada, para fazer uma discussão mais ampliada, e ver o que tirou desses três eixos, para estar informando a redinha, os outros projetos e tal. Mas aí a próxima não foi, e aí não sei o que deu lá. Nós estamos fazendo... A secretaria, vai ter o seminário que nós estamos fazendo, vai ser, mudou o local, não é mais na, acho que não vai ser mais na Anhembi, é o seminário, né? Ele vai ser no Cambuci. Seminário da? Da Economia Solidária. A incubadora, que as pessoas estão entrando lá, não sei se é da incubadora, vai ser, a incubadora vai ser lá no Cambuci, que é com o espaço e o seminário. Aí essa noite mas esse é de quem? Da Unisol? Da Unisol. E da nossa também. Os setoriais que a Secretaria do Trabalho chegou, tem um que é o Setorial Cooperativismo Social. Esse setorial está propondo, é isso, né, Cátia? Um seminário. Então tem um grupo de trabalho lá pensando nisso, o Carlos tem participado. participado, a Gisela, e outras pessoas, a Gisela também, tá? Outras pessoas que são daqui também, e outros grupos, porque lá os setoriais da Secretaria de Trabalho não tem só saúde mental, tem outros participantes, né? Inclusive micro, vendedor, né? Então você tem várias modalidades ali de grupos e de... Então, a proposta que é? Discutir economia solidária nesse seminário. Então, tem esse grupo, ainda tem uma data indicativa, um mês indicativo, na verdade, em setembro, né, Carlos? É isso? Agosto, porque eles queriam fazer esse seminário, para mim, antes de a gente ir para Brasília. Porque aí já levava pronto lá pro Valmor, lá e para a turma da Economia Solidária. Mas agora... Aí também teve aquele problema no Ministério, né, com os sinais, enfim, né, ele também se adiou duas vezes esse tipo de trabalho, de organização desse seminário, retomou essa semana, que estava até... A Marta esteve na reunião da rede, deu esse informe, tá? Só pegar a pauta da reunião da rede, tá colocado lá. Tá. E esse lugar do Cambuci é um lugar que já existe lá e... grande, parece que tem uma cozinha, então a gente vai, assim, se fazer um seminário num lugar potencialmente de economia solidária. Então a ideia, pelo menos, está caminhando por aí, né, cara? Se ser um espaço de alinhamento conceitual, né, e dos empreendimentos poderem se conhecer, fazer trocas de experiências. Então está se desenhando assim, que é organizado lá na Secretaria do Trabalho, que participa Direitos Humanos, que participa, sabe? É bem amplo. O verde. O verde, é bem. Deve ser em setembro. Moradores de rua. Estava assim pensando em agosto, mas acho que pelos adiamentos aí, não sei se serve. E aqui da Redinha tem indo você, o Carlos. A Gisela tem indo, a Gisleine. E a gente pode se considerar representados por vocês? Acho que isso. Porque assim, eu, até quando eu encontrei a Marta, falei, Marta, eu não dou conta. Não estou dando conta de em tantos espaços de construção, mais o trabalho no CAPS, o do Barulho Digital. Na verdade, assim, então, você participa e não considera se você está representando uma rede, ou você está lá com um empreendimento. A gente faz parte de uma redinha, de uma rede, eles conhecem as histórias, né? Eu acho que o que a gente tem feito na redinha é trazendo os informes, enfim, se socializando isso. Mas lá não tem uma representação, redinhas lá, entendeu? Tá. Comissão. Vai ter um modelo que vai seguir os empreendimentos. Até responderem, você pertence a alguma rede, alguma redinha, que até para ter esse dado, como não tem só a saúde mental, do jeito que a gente participa, tem uma série de empreendimentos que estão ligados ao verde, a outras inserções, né, no mundo do trabalho aí. Quem participa também é o Tião, do CEAR. O Tião do CEAR, isso. Mas acho que assim, acho que a gente está lá para poder levar isso. Eu acho que se a Consol tá marcando esse nicho de trabalhadores, tem que estar representado, né? Trabalhadores da vida direta. O Consol vice investe de todos os índios de trabalhadores de todas as regiões. Eu não sei como é que está. Tem gente de Guarulhos, né? Não sei mais quem. Não, mas vamos voltar, que a gente abriu isso para saber que a Marta, que é alguém que está tendo a missão para lá. Tá, ela e o Birigui também estão junto com ela. Isso. Eu acho que só para falar. A informação sobre o seminário ela é interessante, né? Porque, se eu entendi bem, esse seminário ele visa disseminar, discutir, que é alguma coisa que a gente ainda precisa se apropriar também. Também ajuda com a cultura também, da cultura. Então acho que é importante, né? Independente de a gente participar da saúde, né? Lá a gente está no campo, poder participar do seminário, que eu acho que é essa experiência. Muito interessante. Né? Porque também vão. A gente vai aprendendo também, né? Para fora da saúde, como é que as outras experiências estão organizadas. E mas eu só queria concluir essa parte, só assim, para ver o que vocês acham. Porque dessa primeira conversa que a gente fez com a Marta, que é do Sol, do na verdade vocês já conhecem, eu que não conhecia. Ficou indicada da gente fazer uma nova reunião, né? Deixa eu dizer, é dia 28, é, né? Dia 28, aqui mesmo. E aí, quem que está participando? Às 16 horas. Quem está participando? Não, quem está participando? Eu estou contando. Quem está participando? A coordenadoria, a Marta do Trabalho, o Gustavo da Cultura, a AVA, né? Associação Vida em Ação. E a gente achou que, independente da reunião ficar para discutir os pontos, podia ter mais gente. Dia 28. Terça-feira da semana que vem. Da semana que vem, aqui às 16 horas. Tá também, sabe? A gente se acompanhando nessa conversa. Foi pensado porque tinha muita gente nova entrando e não sabia da economia solidária. Aqui, agora eles vão fazer seminários e no campus Siena vai ser uma incubadora. Vai ser uma incubadora lá. Aí os projetos. É que ontem, se eu precisar, desculpa para vocês, pedir desculpa, que eu estava com problema com a minha mãe e com a Marta me ligou e eu não pude ir. Mas ela falou que ela vai passar para mim. Tá, aí ela já que ela vai vir, porque eu também faço agora a parte da Unisol, que está na Copa, né? Oi, o Colifeu fica onde? Na Colifeu Sapata? Lá no Butantã? Tem uma rua que chama Colifeu, não tem? Sim, né? Ali é o quê? O CAPES? É CAPES ou não? Não é CAPES, é uma casa que vai ser um ponto também de economia solidária. Ah, tá. Para produção de coisas e comercialização. Entendi. Mas...